área 2232, decolador 37, chama o controle Salvador no 20.8, não vou. 208, Sarita, obrigado, ótima noite. Boa noite. Boa noite, passaria 2228. Contato radar da colagem, seu parâmetro de voo 180, após 2000 pés, voo direto, Elefa. Após 2000 Elefa, 180, livre das restrições do 2228. Boa noite, Arif. Vivo, livre das restrições. Controle Salvador, boa noite, para 3170, com informação Charlie. 3170, sendo identificação dessa via, chegada do anel de ONU, para 2000 pés, ajuste Salvador 1018. 1018, são 3170, que eu vou voar em Sapucaí. Mas para perseguir o Capitão 3170. Voaram no Channel 1018-2000, são 3170. Dona 70, que presente autorizado Dona, mantendo a descida para 2000 pés, e o Channel 018. Dona, 2018, obrigado, só 3170. 2228 da Passaredo? Sim. Senhorita, possibilidade de se coordenar com o Recife para a gente voar direto ao destino? Parte de coordenação Passaredo 2228. Obrigado, Passaredo. Senhor Chalmonante, 2454 Azul, passando 195, restrito ao 150 na proa de Comédia. 4254, recebendo identificação, lista de chegada pela diâmetro 1050 e a lista 1018. 1018, Comédia 1050, autorizado. 3228, tá ligado, direto conquista. Direto conquista, senhorita, muito obrigado. 7-0, no solo 5-6, deve via Eco, táxi via Alfa Juliette, posição 1-0. Alfa Juliette, posição 1-0, tá? 3-1-7-0, boa. Estabilizado 2454, reporta visual. Aviso 2454, complete para o pessoal, chama todos na frequência 1-9-9-5. 1-8-9-5, bom trabalho. Excelente. Boa noite, 2454, 7 milhas afastado, reportará visual e baixado. Sim, segundo 2454, reporte visual, informo sem chuva sobre o campo, pista 1, da gestão 08. 1-0-8, 5-2-7. Avistou a 1.800 pés, 5 milhas e meia afastado. Azul 2454 avistado, curva autorizada, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 07 mais. Sem suas condições, tudo pouso, 2454. Salvador, aqui é o Google Sexo e Gol, informando Sexo Elch completo. Gente, o Gol Sexo e Gol, entendido que inicia agora o cheque, reporte ao término. Não, só concluindo, foi o término do cheque. Foi as 4 do, iniciamos e finalizamos. Não mais que 5 minutos, 5 segundos aqui. Gente, Gol Sei Golf, tenha um bom dia, grato. Ok, muito obrigado, bom dia. Thank you. Gaud LS X-Ray, desloca 350, Santos 3520. Santos 3520, complete para o meu site, me torna na frequência 118, decimal 95. 18954, torre, graça. Bom dia, Santos 3520. Bom dia. Santo 3520, Solos 22, libere via Foxtrot, autoridade táxi via Alfa Juliette, posição 03. Foxtrot, Alfa Juliette, 03, Santo 3520. please contact them to send the emergency on arrival at 11050 QNH 1018. Argentina 1910, send by momentum 1 alpha 250 QNH 1018.